Bye bye tristeza, bye bye tristeza, bye bye tristeza, e não precisa voltar. Não sabe mais chorar, se esqueceu com a vida. Quer se aliviar, daí o choro alivia. Tá seca, não tem lágrima. Sente um vazio, recorde, se tivesse um pouco de sorte, não acordava. E a morte era rápida, pede alguns links, mas ela tá sempre ainda com espelho. Acende cigarro com a ponta de outro, queima todo o dedo. Procura talvez uma forma outra vez, como faz não dá mais e volta pra embriaguez. Whisky 12 anos sai depois de ingerido. Lança seu nojo, emporcalha o vestido. Roda a banca, pega todos os meninos. De meio, meio grama, logo cheira meio quilo. Vai, dão risada, haha, ai, ai, ai. Tenho vazio que amanhã não vai. E ela grita, tem crise de histeria, ela se irrita. E olha bem no olho da tristeza e recita. Já cansei de você, já não aguento mais. Pode sair agora, sem olhar pra trás. Eu já cansei de você, só quero sorrir, eu só quero cantar e quero ser feliz. Levanta sua mão, pisa na casa e faz assim, vai, vai. Bye, bye, tristeza. Bye, bye, tristeza. Bye, bye, tristeza. E não precisa voltar. Bye, bye, nem vem me procurar. Chega pra lá, lá, lá. Bye, bye, não vou te escutar. Não adianta falar, lá, lá. Uou, uou, uou, uou. Mesmo quente eu estou sentindo frio. E tô cheia de sentir tanto vazio. Vai, vai, vai, vai. Bye, bye, tristeza. Bye, bye, tristeza. Bye, bye, tristeza. O clima é frenético, estoura uma champanhe. Mistura energético, mistura até a mãe. O som bate bem forte, a saia é bem curta. Há muito tempo que ela sofre e ninguém escuta. E assim vai, e assim vai. A pista tá bem cheia, os olhos vazios demais. E assim vai, ai, assim vai. No balde muito gelo e congela os ideais. Se tranca no banheiro, novo espanto sem lógica. Prepara a lâmina encorajada por vodka. A navalha, o pulso avulso sozinho. O corte é manche, dessa vez não, não é vinho, não. Ela se corta, se fere, quem sabe? A tristeza que a persegue de uma vez acabe. E ela se machuca com um golpe na pele. Como vai ouvir alguém se não tem quem pregue? Você já não aguento mais. Pode sair agora, força, sem olhar pra trás. Show. Eu já cansei de você. Só quero sorrir, eu só quero cantar e quero ser muito feliz. Dança assim, ó. Vai, vai, chega tristeza. Assim, vai, vai. Vai, vai, tristeza. Vai, vai, tristeza. Vai, tristeza, e não precisa voltar. Vai, vai, nem vem me procurar. Chega pra lá, lá, lá. Vai, vai, não vou te escutar. Não adianta falar, lá, lá. Uou, uou, uou, uou. Mesmo quente eu estou sentindo muito frio. E tô cheia de sentir tanto vazio. Vai, vai, tristeza. Vai, vai. Vai, vai, tristeza. Vai, vai, tristeza. Vê se me erra. Vai, vai, tristeza. E não precisa voltar. Vai, vai, vai, vai. Vai, tristeza. Vai, vai, tristeza. Vai, tristeza.